A Hora do Dragão. Capítulo 1. Ó adormecido, desperte! As longas velas bruxulearam, enviando sombras negras que ondulavam ao longo das paredes, e os tapetes de veludo se agitaram. No entanto, não havia vento na câmara. Quatro homens circundavam a mesa escura na qual se encontrava o sarcófago verde, que brilhava como jade esculpido. Na mão direita, erguida de cada homem, uma vela negra queimava com uma estranha luz esverdeada. Lá fora era noite, e um vento incessante soprava por entre as árvores negras. Dentro da câmara havia um silêncio tenso e o ondular das sombras, enquanto quatro pares de olhos queimando com intensidade fixavam o longo ataúde verde sobre o qual hieróglifos crípticos se retorciam, como se tomassem emprestados a vida e o movimento da luz inconstante. O homem aos pés do sarcófago inclinou-se e moveu sua vela como se escrevesse com uma caneta, desenhando um símbolo místico no ar. Então acomodou a chama em um castiçal dourado aos pés do invólucro, murmurou alguma fórmula ininteligível para seus companheiros e enfiou a mão larga e branca em seu manto de pele aparada. Quando a retirou, era como se os dedos em forma de concha segurassem uma bola de fogo vivo. Os outros três respiravam vigorosamente, e o homem poderoso e sombrio, que estava em pé na frente do sarcófago, suspirou. — Oh, coração de Ahriman! Os outros ergueram as mãos em silêncio. Em algum lugar um cão começou a uivar tristemente, e um passo furtivo fez-se ouvir do lado de fora da porta trancada e aferrolhada. Mas ninguém tirou os olhos do esquife, onde a múmia estava e sobre o qual o homem com o manto de pele movia agora a bela joia flamejante, enquanto murmuravam um encantamento que já era velho quando os atlantes afundaram. A gema incandescente ofuscou os olhos de todos, de forma que não conseguiam ter certeza do que viam. Mas, com um estrondo, a tampa cravejada do sarcófago estilhaçou-se numa forte explosão, como se uma pressão irresistível tivesse sido aplicada de dentro para fora. Os quatro homens, inclinando-se ansiosamente para frente, avistaram o ocupante. Uma forma encolhida, murcha e encarquilhada, com membros marrons secos como madeira morta, aparecendo por baixo das bandagens emboloradas. — Trazer essa coisa de volta! — murmurou um pequeno homem moreno que estava à direita com uma breve gargalhada infernal. — Ela está prestes a ruir ao menor toque! Nós somos tolos! — Shhh! Foi o urgente silvo de comando do homem alto que portava a bola de fogo. O suor escorria sobre sua testa e seus olhos estavam dilatados. Ele se debruçou sobre o ataúde e, sem tocar a múmia, depositou em seu peito a joia flamejante. Em seguida, afastou-se um pouco e a observou com intensidade feroz, enquanto seus lábios proferiam uma invocação silenciosa. Foi como se um globo de fogo cegante irrompesse e queimasse sobre o peito morto e murcho. O quarteto cerrou os dentes num silvo, perdendo fôlego, pois bem diante de seus olhos uma horrível transmutação aconteceu. A forma seca no sarcófago se expandiu, cresceu e alongou-se, enquanto as bandagens queimaram e caíram, desfeitas em um pó marrom. Os membros enrugados incharam e se endireitaram, e sua tonalidade escura começou a desaparecer. — Por Mitra! — suspirou o homem alto de cabelos amarelos à esquerda. Ele não era um estígio. Essa parte ao menos era verdadeira. Mais uma vez, um dedo trêmulo exigiu silêncio. O cão, que não estava mais uivando do lado de fora, apenas choramingou, como em um sonho ruim, mas aquele som também morreu no silêncio. Foi quando o homem de cabelos amarelos ouviu a pesada porta ser forçada, como se alguma força poderosa a empurrasse. Ele deu meia volta, já segurando sua espada, mas o homem com o manto de pele sibilou um aviso urgente. — Fique! Não quebre a corrente! Pela sua vida, não vá até a porta! O homem de cabelos amarelos encolheu os ombros, retornou e ficou estático com um olhar fixo. No sarcófago de jade, agora havia um corpo vivo. Um homem alto e vigoroso, nu, com a pele branca, cabelos escuros e barba. Ele permaneceu imóvel, seus olhos bem abertos, vazios e ignorantes, como os de um bebê recém-nascido. Em seu peito, a grande joia ofuscante ardia. O homem coberto de pele suspirou, como se colocasse para fora uma tensão extrema. Estar! Ele arfou. É Saltotun! E ele vive! Valérius! Tarascus! Amauric! Olhem! Estão vendo? Vocês duvidaram de mim, mas eu não falhei! Nesta noite nos aproximamos dos portões escancarados do inferno e as forças da escuridão caminharão ao nosso lado. Os três o seguiram até a porta. Mas nós trouxemos o grande mago de volta à vida. E condenamos nossas almas ao eterno purgatório, resmungou Tarascus, o homem mais baixo. Valérius, o homem de cabelos amarelos, sorriu e emendou com um tom severo. E que purgatório pode ser pior que a vida que temos? Estamos todos amaldiçoados juntos desde o nascimento. Além disso, quem não venderia sua miserável alma por um trono? Não há sinal de inteligência na fisionomia dele, Orastes, disse o homem alto. Ele ficou morto por muito tempo, respondeu Orastes. Acabou de ser despertado. Sua mente está vazia depois de hibernar tanto tempo. Aliás, ele estava morto. Não dormindo. Nós trouxemos seu espírito de volta do vazio, dos golfos da noite e do esquecimento. Eu falarei com ele. Orastes inclinou-se sobre o pé do sarcófago e, mirando dentro dos olhos escuros e penetrantes, disse solenemente: Desperte, Saltotun! Os lábios do homem se moveram mecanicamente. Saltotun! Ele repetiu num sussurro satânico. Você é Saltotun! Exclamou Orastes como um hipnotizador, dirigindo suas sugestões. Você é Saltotun, de Python em Acheron. Uma chama turva cintilou em seus olhos. Eu era Saltotun. Ele murmurou. Estou morto. Você é Saltotun! Bradou Orastes. Você não está morto! Está vivo! Eu sou Saltotun! Ecoou o lúgubre sussurro. Mas estou morto. Na minha casa, em Keme, na Estígia. Eu morri lá. Os sacerdotes, após envenená-lo, mumificaram seu corpo, usando as artes negras para manter todos os seus órgãos intactos, exclamou Orastes. Mas agora, você vive mais uma vez. O coração de Ahriman devolveu-lhe a vida, arrastou seu espírito para além do espaço e da eternidade. Oh, coração de Ahriman! Exclamou enquanto a chama da lembrança crescia. Os bárbaros o roubaram de mim. Ele se lembra, afirmou Orastes. Tirem-no do sarcófago. Os outros obedeceram, ainda hesitantes, como se relutassem em tocar o homem que haviam recriado, e suas mentes não aceitaram melhor a ideia quando sentiram a musculatura firme, vibrante, com sangue e vida sob seus dedos. Ergueram-no por sobre a mesa, e Orastes vestiu-o com um manto de veludo escuro salpicado de estrelas douradas e luas crescentes e amarrou uma fita dourada sobre suas têmporas, prendendo os cachos escuros de cabelo que caíam sobre os ombros. Saltotun permitiu que fizessem tudo como queriam sem dizer nada, nem mesmo quando o colocaram em uma cadeira esculpida no formato de trono com um alto recosto de ébano, longos braços prateados e pés de metal retorcido como garras douradas. Ele sentou-se lá, impávido, e lentamente recuperou a inteligência que reluziu em seus olhos escuros, tornando-os profundos, reflexivos e penetrantes. Era como se luzes bruxuleantes, há muito afundadas, flutuassem de volta à superfície de piscinas negras como a meia-noite. Orastes lançou um olhar esquivo para seus companheiros, que encaravam seu estranho convidado com uma fascinação mórbida. Seus nervos de aço tinham resistido a um calvário que teria levado homens mais fracos à loucura. Sabia que não havia conspirado com covardes, mas com homens cuja coragem era tão profunda quanto suas ambições desenfreadas e a capacidade para fazer o mal. Ele voltou a atenção para a figura na cadeira escura, que então começou a falar. — Eu me lembro — disse com voz retumbante, falando em Nemédio com um sotaque arcaico. — Eu sou Zaltotun, o mais alto sacerdote de Set em Python que ficava em Acheron. Sonhei que havia encontrado o coração de Ahriman novamente. Onde está? Orastes colocou a joia em sua palma e soltou um suspiro duradouro antes de encarar as profundezas da terrível gema queimando em suas mãos. Eles a roubaram de mim há muito tempo, ele disse. Essa joia é o coração vermelho da noite, com poder suficiente para salvar ou condenar. Veio de muito longe, de um passado distante. Enquanto a tive, ninguém se atrevia a me desafiar. Mas depois que me foi roubada e Acheron caiu, fugi buscando exílio na soturna Estígia. Lembro-me de muitas coisas, mas de outras tantas me esqueci. Estive em uma terra distante entre vácuos nebulosos, golfos e oceanos embaciados. Em que ano estamos? Este é o minguante ano do leão, 3.000 anos depois da queda de Acheron. Orastes respondeu. 3.000 anos, reagiu o estranho. Tanto assim? Quem é você? Eu sou Orastes, outrora um príncipe de Mitra. Este homem é Amauric, barão de Thor na Nemédia. E o outro é Tarascos, irmão mais jovem do rei da Nemédia. Este homem alto é Valérios, verdadeiro herdeiro do trono de Aquilônia. — Por que me devolveram a vida? — exigiu Zaltotun. — O que querem de mim? Agora o homem estava plenamente desperto, com seus olhos afiados refletindo o trabalho de um cérebro lúcido. Não havia hesitação ou incerteza em seu comportamento. Ele foi direto ao ponto como quem sabe que nenhum homem dá alguma coisa a outro sem querer algo em troca. Orastes respondeu com a mesma firmeza. Nós abrimos as portas do inferno nesta noite para libertar sua alma e trazê-la de volta ao seu corpo porque precisamos de seu auxílio. Queremos colocar Tarascos no trono da Nemédia e conquistar a coroa da Aquilônia para Valérios. Com sua necromancia, você pode nos ajudar. A mente de Zaltotun era tortuosa e cheia de inclinações inesperadas. Você próprio deve ter um grande domínio das artes mágicas, Orastes, para ser capaz de devolver-me a vida. Como um sacerdote de Mitra sabe tanto sobre o coração de Ahriman e os encantamentos de Skelos? Não sou mais um sacerdote de Mitra, respondeu Orastes. Fui expulso de minha ordem por causa do meu envolvimento com magia negra. Se não fosse por Amauric, eu poderia ter sido queimado como um feiticeiro. Mas isso me deixou livre para prosseguir meus estudos. Viajei para Zamora, Vendia, Estígia e para as selvas assombradas de Kitai. Li os livros secretos de Skelos, falei com criaturas invisíveis em poços profundos e com rostos disformes em selvas nefastas e fedorentas. Tive um lampejo do seu sarcófago nas criptas assombradas por demônios sob o gigantesco templo negro de Set, no interior da Estígia, e aprendi as artes que trariam vida ao seu cadáver carcomido. A partir de manuscritos podres conheci o coração de Ahriman e durante um ano busquei este local oculto, até finalmente encontrá-lo. Então por que o trabalho de me ressuscitar? Questionou Zaltotun com seus olhos fixos no sacerdote. Por que não empregar o coração para ampliar seu próprio poder? Porque não existe homem vivo que conheça as profundezas do coração de Ahriman, respondeu Orastes. Nem mesmo em lendas sobreviveram as artes pelas quais podemos libertar seus plenos poderes. Eu sabia que ele podia lhe restaurar a vida, mas diante de seus inexpugnáveis segredos sou um ignorante. Simplesmente fiz uso dele para ressuscitá-lo. É o uso do conhecimento que buscamos. Quanto ao coração, somente você conhece seus horríveis segredos. Zaltotun balançou a cabeça, mirando pensativo a imagem flamejante. Meu conhecimento necromântico é maior que a soma do conhecimento dos outros homens, ele disse. Ainda assim, não conheço o poder completo da joia. Não o invoquei na antiguidade, mas guardava a peça para que não fosse utilizada contra mim. Mas ela foi roubada, e nas mãos leves de um xamã bárbaro, derrotou toda a minha poderosa feitiçaria. Enfim, o coração de Ariman desapareceu, e eu fui envenenado pelos sacerdotes ciumentos da Estígia antes que pudesse descobrir onde estava. A joia estava escondida em uma caverna sob o templo de Mitra em Tarantia, disse Orastes. Descobri isso de maneira tortuosa depois de ter encontrado seu corpo no templo subterrâneo de Set na Estígia. Ladrões amoranos, protegidos por feitiços que aprendi com fontes que é melhor não mencionar, roubaram seu sarcófago na calada da noite, debaixo das barbas daqueles que o guardavam, e ele finalmente foi trazido até a cidade por uma caravana de camelos e bois. Os mesmos ladrões, ou melhor, aqueles que ainda estavam vivos após essa busca fúnebre, roubaram o coração de Ariman da caverna assombrada sob o templo de Mitra, e mesmo toda a habilidade deles e os encantos dos feiticeiros quase falharam. Um desses homens viveu tempo suficiente para chegar até mim e entregar a joia antes que morresse babando e balbuciando o que tinha visto dentro da cripta maldita. Os ladrões de Zamora são os homens mais fiéis para se confiar. Mesmo com meus feitiços, somente eles poderiam ter roubado o coração do local onde repousava guardado pelos demônios das trevas desde a queda de Acheron, 3000 anos atrás. Xaltotum ergueu sua cabeça leonina e olhou fixamente para o espaço, como se procurasse os séculos perdidos. 3000 anos, ele resmungou. Set, diga-me o que mudou no mundo. Os bárbaros que derrubaram Acheron estabeleceram novos reinos, relatou Orastes. Onde outrora havia o Império, agora erguem-se os reinos chamados Aquilônia, Nemédia e Argos, fundados por tribos separatistas. Os antigos reinos de Ophir, Coríntia e Cot Ocidental, que haviam sido subjugados por Acheron, novamente ganharam sua independência com a queda do Império. E quanto ao povo de Acheron, continuou Orastes, quando fui para a Estígia, Python estava em ruínas e todas as belas cidades com torres púrpuras de Acheron foram manchadas de sangue e pisoteadas pelas sandálias dos bárbaros. Nas colinas, alguns pequenos grupos ainda descendem de Acheron, disse ele. Quanto ao resto, foi engolido pela maré brutal de meus ancestrais bárbaros, varrendo tudo do mapa. Eles haviam sofrido demais por causa do reino de Acheron. Um sorriso terrível, com dentes à mostra, contornou os lábios do Pythoniano. Sim, muitos bárbaros, homens e mulheres, morreram berrando no altar sob esta mão. Eu vi suas cabeças serem empilhadas para formarem uma pirâmide na grande praça de Python, quando os reis voltaram do oeste trazendo seus espólios de guerra e escravos capturados. Sim. Mas quando o dia do acerto de contas chegou, a espada não descansou até que Acheron deixasse de existir. E Python, das Torres Púrpuras, tornou-se uma reminiscência de dias esquecidos. Os reinos jovens se levantaram sobre as ruínas imperiais e se engrandeceram. Agora o trouxemos de volta para nos ajudar a dominar esses reinos, os quais, embora menos pujantes que o antigo Acheron, são ricos e poderosos, dignos de se governar. Veja! Orastes desenrolou diante do estranho um mapa desenhado cuidadosamente em um pergaminho. Xaltotum examinou o papel movimentando a cabeça perplexo. Os próprios contornos da terra mudaram. É como algo familiar visto em um sonho que distorce as memórias. Todavia, aqui está Belverus, a capital da Nemédia, onde estamos agora. Retrucou Orastes, traçando linhas com o dedo esticado. Aqui estão as fronteiras da Nemédia. Ao sul e sudeste estão Ophir e Coríntia. Ao leste, a Britúnia. Ao oeste, Aquilônia. É o mapa de um mundo que desconheço, afirmou Xaltotum, calibrando a frase com um tom ameno, mas Orastes não deixou de perceber a lúgubre faísca de ódio que cintilou naqueles olhos escuros. É o mapa que você deve nos ajudar a mudar, completou Orastes. Nosso primeiro desejo é colocar Tarascos no trono da Nemédia. Queremos fazer isso sem luta e de uma forma que as suspeitas não recaiam sobre ele. Não queremos que a terra seja dilacerada por guerras civis, mas guardar todo o seu poder para a conquista de Aquilônia. Caso o rei Nimed e seu filho morram de forma natural em uma praga, por exemplo, Tarascos será levado ao trono como herdeiro imediato, de forma pacífica e sem oposição. Xaltotun aqueceu sem responder e Orastes prosseguiu. O passo seguinte será mais difícil. Não podemos colocar Valérios no trono de Aquilônia sem guerra. Aquele reino é um adversário medonho e seu povo é uma raça guerreira embrutecida por batalhas intermináveis contra os Pictos, Zíngaros e Cimérios. Por 500 anos, Aquilônia e Nemédia travaram uma guerra intermitente e a derradeira vantagem sempre esteve ao lado dos aquilonianos. Atualmente, seu rei é o guerreiro mais renomado entre as nações ocidentais. Ele é um forasteiro, um aventureiro que conquistou a coroa à força durante a eclosão de uma guerra civil, estrangulando o rei Namédides com suas próprias mãos bem diante do trono. Seu nome é Conan e nenhum ser humano o supera em batalha. Valérios é o legítimo herdeiro da coroa. Ele havia sido mandado para o exílio por seu parente real, Namédides, e permaneceu longe do reino de Aquilônia por vários anos, mas tem o sangue da antiga dinastia e, por causa disso, muitos barões e representantes da nobreza organizariam secretamente a derrubada de Conan, que é um ninguém sem estirpe nem sangue real. Mas a plebe é leal ao rei, assim como os fidalgos das províncias periféricas. No entanto, se suas forças forem derrotadas em batalha e o próprio Conan for assassinado, acho que não seria difícil entregar o poder a Valérios. Na verdade, com Conan morto, o governo central seria destruído. Ele não faz parte de dinastia alguma. Pelo contrário, é um aventureiro solitário. Eu gostaria de ver esse rei. Ponderou Xaltotun, olhando na direção de um espelho prateado que adornava um dos painéis da parede e não tinha reflexo, mas a expressão em seu rosto indicava que ele entendia o propósito da peça. Orastes meneou a cabeça, manifestando o orgulho que qualquer bom artesão demonstra ao ver seus feitos serem reconhecidos por um mestre na arte. Tentarei mostrá-lo a você, disse. Sentado diante do espelho, ele fitou hipnoticamente suas profundezas, onde uma sombra turva começou a se formar. Era algo misterioso, mas as testemunhas daquela situação sabiam que se tratava do reflexo da imagem do pensamento de Orastes, estampado no espelho como as ideias de um mágico se corporificam em um cristal místico. A mancha nebulosa flutuou antes de se dissipar e mostrar com surpreendente clareza um homem alto, com ombros poderosos, peito imponente e pescoço grosso. Ele estava vestido de seda e veludo, com os leões reais de Aquilônia trabalhados em ouro sobre seu colete, e a coroa do reino resplandecia sobre sua juba negra, mas a grande espada, embainhada na cintura, era o que parecia mais natural naquela figura em comparação com os ornamentos régios. Sob a testa larga, os olhos da cor do anil, num tom azul vulcânico, ardiam como se tivessem um fogo interior. A face coberta de cicatrizes, quase sinistra, era de um combatente brutal e perigoso, cujas ricas vestes de veludo não conseguiam ocultar os membros altamente musculosos. — Esse homem não é Iboriano! — exclamou Xaltotun. Não, ele é um cimério, descendente de uma das tribos selvagens que vivem nas colinas do norte. Eu lutei contra seus ancestrais, murmurou Xaltotun. Nem mesmo os reis de Acheron puderam conquistá-los. Eles continuam sendo um terror para as nações do sul, reclamou Orastes. Ele é um verdadeiro filho daquela raça selvagem e tornou-se invencível até agora. Xaltotun, sem responder, ficou sentado, encarando a peça de fogo que brilhava em sua mão. Lá fora, o cão uivou mais uma vez, um gemido longo e pungente.